Seu nome é 074, desfora 2000, país Kenegal na 0 no meio, autorizado ao final do procedimento e ali é Tex Rei da pista na 0, reporte estabilizado. Salvador, eu vou 1170. Zona 1170, prossiga 2. Boa noite. Por gentileza, autorização de tráfego para Campina Grande? Sim, autorizado, Salvador, Campina Grande, 370 via roda do plano de voo. Decola pista 1-0 com primeira curva à esquerda. Saída Cuca, transição Zipá. Controle 120-8. Transponder 5461. Voo 1170, copiloto autorizado 370, Campina Grande, conforme o plano de voo. Decolada pista 1-0, curva à esquerda na saída Puca, transição de mar. Controle de saída 120-8, transponder 5461. Está correto, cotejamento, portão 3, time pronto para pushback, fundamento. Assim eu parei, voo 1170. Salvador, boa meia-noite. Qual é a informação, Charlie? Funcionamento 258, acione identificação, chegada Bombardier não autorizada. Voe direto ETAP, desça para o nível de voo 050, QNH 1096. 050 1096, voo de ETAP 6258, graças. Salvador, CNR 674. 074 completa final, chame torre frequência no 8, decimal 95. 1895, CNR 674, boa noite. Boa noite, China 6074, tudo autorizado, pista 10, 140 graus, 10 nós, ajuste 10 no meio. Oi, China 6258, copiou o controle? 6258, prossiga. Oi, Duna, desça para 3 mil pés. Duna, 3 mil pés, 6258, graças. Controle, passaria 2224. Passaria 2224, acione identificação, chegada para mais de uma autorizada, vou direto em TAP. Chame, correção, tem condições de iniciar a descida? Já presente com high speed para o nível de voo no 20 inicialmente? Ah, sim, mas você descida para o nível 20, com high speed com a TR conseguir. Entendi. Preto 2224, voo Iduna, desça para nível de voo 080. Voo Iduna, desce 080, 2224. Chiname 074, vão solo aos 38, libere táxi Alfa Juliette. Alfa, reporte antes da taxiway Juliette. Alfa, reporte antes da taxiway Juliette. 258, desce para 2000 pés, QNH 106, autorizado a sinal do procedimento ILS X-Ray da piscina 0, reporte estabilizado. S2000, autorizado ILS X-Ray 10, reporte estabilizado, 6258. Salvador, boa noite, Alfa 3398-250 para 150, com assalto charge. Tan 3398, aciona identificação, chegada bom mais de 1 autorizado, desça via chegada para nível de voo 050, QNH 1096. Bom mais de 1-050-1096, tá? 3398, descendo via. Chiname 074, mantenha a posição antes da taxa Juliette. Da passarela, desça para 3000 pés, QNH 1096. Desce 3016, 2224. 370, posição 3, pushback acionamento. Autorizado, pushback acionamento, táxi, gol 1170. Autorizado, chamarei táxi, 1170. 6074, o seu portão previsto é o 03, vai ser desocupado agora pela aeronave da Gol. Desça para 2000 pés, altímetro no zero no meia. Autorizado a sinal do procedimento ILS X-Ray da pista no zero, reporta estabilizado. 2224, chama no estabilizado. Desce 2000. Solicitador, Luna 62, 58 da Xará. 258, complemento final, chave de frequência 98, decimal 95. 295, boa. Boa. 258 da Xará e aliás, é que veio no zero. Boa noite, China 6258. Pouso autorizado, pista no zero, no 400 graus, zero nós, ajuste no zero, no meia. No zero, no meia, livre, pouso no zero, 6258. Para o táxi, o gol 1170, 180 a bordo, 3 horas e 55, alternado recibo. Gol 1170, táxi autorizado, Índia e Alfa, da ponto de espera, reporte no ponto de espera, pronto para decolagem. Índia e Alfa, reportarei no ponto de espera pronto, gol 1170. Na 6074, ingresso táxi Juliette, portão 3. 970, pode estar pronto. Do 1170 autorizado, Linhari, mantém Y0. Ali mantém 1-0, 1170. Lé 6258, no solo aos 49, táxi à direita, ingresso táxi Alfa, Juliette, portão 07. Direita Alfa, Juliette, 07-6-2-5-8, acho. É 3398, desça a via para 2000 pés, aguarde autorização para final do procedimento. Eu via, aguardando autorização, 3398. Jacob, o ajuste não zero no meio. Guarda-me. Voo 1170, decolagem autorizada, pistão 0, no 40 graus, 10 nós. O ajuste 1-0 no meio. 1016, autorizada, decolagem 1-0, voo 1170. Valorismo localizado, eu posso ali 2224. Localismo 2224, completa sinal, chame torre, frequência no 8, decimal 95. 9895, pô. Boa. 3398, autorizado o final do procedimento ILS X-Rei da pista na 0, reporta estabilizado. Reporta estabilizado, 3398. 208 com controle, 1170, boa noite, bom trabalho. Reduzir para 2009. Reduzir, 3399. Controle, Salvador. Voo 1170, passando 1700, Cuca de Pá. Voo 1170, contato radar, passar o nível de voo 370, via saída Puca. 370 via Puca, 1170. 3398, informa que seguirá um Alfa Tango 72 na aproximação, nessa posição de 1 hora 13 milhas, agora passando Simbra com 1209 nós de grau de speed em redução. Salvador, Passaredo 224, foi a teste do João. Passaredo 2224, boa noite, pouso autorizado, pista no 0, no 30 graus, 08 nós, ajuste no 0 no meio. 2224. Voo no 354, pronto para a cópia. Pronto. Autorizado, Salvador, para Aracaju, no nível 230, via WISC 33. Decola pista no 0, com primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Aracaju. Controle Salvador 120-8, transponder 5463. Utilizado, Aracaju 230 via WISC 33. Sai na Puca, transição Aracaju. Decola da 10 para o esquerdo, 208.5463 no transponder, voo 34. Portão 4 está correto, chame pronto para o pushback no momento. Está pronto para o estacionamento, o voo 354. Autorizado, chama táxi. Autorizado, vai chamar táxi. P3398, passa Duna, completa sinal, chame torre frequência 98, decimal 95. 895, boa noite, tá? 3398. Boa. Ligou o número 70. Controle. Aqui, coordenando, estamos em desvios, coordenar com o centro, por gentileza, para o desipar. Estamos em coordenação, aguarde a conclusão da informação, gol 1170. Obrigado, senador Escuta. Saque via Alfa, Juliette, remota 12. Alfa, Juliette, remota 12, 2224. Autorizado direto Campina Grande. Melhor ainda, Campina Grande, gol 970, obrigado pela coordenação. Autorizado, pista 10, vento 080 graus, 10 nós, ajuste 10 no meio. 10 no meio, autorizado, ponto, 333 na grande. Centro Recife, frequência 125 decimal 45, alterno 126 decimal 85. 12545, 12685, 1170. Obrigado, boa noite e bom fim de semana. Com 354, tem 86 no POB, 2 horas e 57, alterna Recife para o táxi. Táxi autorizado via Índia e Alfa até o ponto de espera, reporte no ponto de espera pronto para a decolagem. Índia e Alfa, reporta pronto, voo 354. Cedra 10, pronto, voo 354. Brando a pista, 3398. Bruno 354, autorizado a alinhar e manter. Mantém 354. 3398, datando o solo 00, 0300. Táxi agora à direita, via Alfa Juliette, portão 2. Alfa Juliette, portão 2, na 3398. Pronto, 354 da Gol, autorizada. Decolagem, pista no 0, 090 graus, 109, ajuste no 0, no meio. Iniciando, 354 Gol. T54 decolado ao 03, chamei o controle, frequência 120, décima 8, boa viagem. 308, uma boa, 34 gol. Paracaju, passa 2.200, solicita manter proa, aproximadamente 10 milhas devido à formação. Técnica 354, contato radar, suba para o nível de voo 230, após desvios, voo Jambo. Os desvios, chamo 354 Gol. 354. Se tiver condições autorizadas, vá direto ao Corvo Romeo 363. Tem condições, então manda 363 ou 354. Entendi. Zona 354, Chame Centro Recife, frequência no 25.45, alterno no 26.85. Oi, Recife 12545, 2685. Recife 12545, 2685, 354, gol.